Visualizando o localizador, tem um campo aviso da 3226. VV 26, complete LF, chame a torre no 86. 1895, confirmado. Afirmo, 1895. Obrigado, me dá daqui a pouco. Tá. Romeu, Golf Tango Romeu, desça para 2000 pés, autorizado LF, reporte no localizador. 2000 pés, autorizado LF, está reportado no localizador. Papá Romeu, Golf Tango Romeu. 226, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão 10. Aguardando a autorização de pouso, 10, 3226. O 4062 no solo aos 1-3, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04, o azul 4062. Mantenha sua escuta, está liberando a direita e a Alfa e Kilo para a remota 04, confere? Afirmo, 04 do pátio 3. Remota 04 do pátio 3, obrigado. Então 3226, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10, tá? 3226. Boa noite, Santorino 70, sua unidade de identificação, chegada a Mari, desça até o nível 050. Desculpa, Mari 050, Santorino 520, desça para 2000 pés e aposto localizador estabilizado. Golfo Tango Romeu, complete LF, chame a torre 1 no 895. Vem, tá daqui a pouco. Só um minuto pra porta. Torre Salvador, boa noite, eu vou no Golfo Tango Romeu. Gol, Golfo Tango Romeu, final da 10, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Três, dois, dois, meia, no solo aos 1-7, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Juliette até o portão 04. Libera a direita, Alfa e Juliette, 04, na escuta. Tanto, 3226. O Golf Tango Romeo baixado e travado? Baixado e travado, senhor. Golf Tango. Cliente autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós. O Golf Tango Romeo. Golf Tango Romeo autorizado, pouso 1-0. Golf Tango Romeo no solo aos 2-1, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta antes o táxi 3 Juliette. Gol, Golf Tango Romeo, ingresso Juliette até o portão 05. Juliette para o 05. Cinco três um no sete, cópia. 5317 na escuta para cópia. Autorizado Belém, o nível 380 via Up Zulu 41 até Coquibo. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova, após Coquibo, conforme a rota do plano de voo. O controle opera em 1-119-35, aciona 5023, o trip 5317. Correto, 5023, portão 01, chama pronto, trip 5317. Preparado. 3520, boa noite, continua a aproximação, já avistado, confirmando, baixou e travou? Então 3520, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 120 graus com 8 nós. Passou Luna, chama a torre agora 118, mais 5. 718, 95, torre, obrigado, está 3178. Salvador, boa noite, Tan 3170, passou em de serra, baixado travado. Tan 3170, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização para pouso no zero, Tan 3170. Tan 3520, solou aos 29, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 08. Liberando, Alfa Juliette, portão 08, Tan 3520. Um 70, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. A 3170, autorizado pouso, pistão no zero. Desce na Mari 2000 pés, 2012. Eu posso estabilizar dele. Portão 07. Livra na próxima direita, Alfa Juliette para o portão 07, na 3970. Salvador. É o Gol no 896, boa noite, informação Charlie João Pessoa, pronto, corre. 96, boa noite, João Pessoa, autorizado em nível 370, via 258, na cola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 199.35, transporta 5031. Autorizado João Pessoa, 370, 358, disse o 010, curva esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 119.35, transponder 5031. Ativo no último mission para feedback, senhor. Chamarei. Salvador, bom dia, Otan 3226, posição 4, tem informação Delta, pressão de trânsito para Natal, nível 390. Bom dia, copia o 37 ou a base 39? Pode ser, 37. Ok, Natal 370, via uniforme Zulu 10, via cola da pistão 90, primeira curva esquerda. Sai da PUCA, transmissão Zipar, controle 1935, transporta 5014. Autorizado Natal, nível 370, transmissão pelo Lobo Zero, pista no zero, primeira convertida, sai da PUCA, transmissão Zipar, controle 1935, transporta 5014, 3226. 3226, correto, sim, para o